A NSA informa a hora certa. 11:16. A Rádio Nova FM conta com apoio cultural. Atenção, Jaribatuba e região, o Supermercado Alvorecer é o ponto da economia da dona de casa. Supermercado Alvorecer, super ofertas diariamente preparadas para você, dona de casa. Ofertas no açougue, padaria, gêneros alimentícios de ótima qualidade, bom atendimento que você só encontra aqui. Supermercado Alvorecer, Rua São Bento do Sul, 360, no Jaribatuba. Supermercado Alvorecer. Porque comprar bem faz bem. Comer peixe é saúde. E no Rafael Pescados você encontra os frutos do mar de melhor qualidade. Em nossa loja você encontra temperos para seus pescados, caldo de peixe de tilápia, lagosta sapateira, camarão sete barba, isca de pescadinha, filé do lombinho de linguado, pescadinha espalmada, filé de anchova, tainhas com ova e sem ova, posta de arraia manteiga, emplaste, anchova limpa, gordinho limpo, posta de anchova e muito mais. Rafael Pescados, Rua Ercílio Henrique de Borba, número 84, no Ulisses Guimarães, bem pertinho de você, a 500 metros do Mercado Casa Nova. Rafael Pescados. E atenção, tá chegando a temporada de caranguejo. Fique atento às redes sociais de Rafael Pescados e não perca as nossas promoções. Caranguejo graúdo direto de Guaratuba, em breve, aqui no Rafael Pescados, Rua Ercílio Henrique de Borba 84, WhatsApp 984743435. Agora no bairro Fátima, loja Alternativo. Roupas masculinas e femininas com preço que cabe no seu bolso. Loja Alternativo, Rua Fátima, 2486, bem próximo à Papelaria Simone. Conheça nossas redes sociais, Loja Alternativo. Não esqueça, moda masculina e feminina é com a Loja Alternativo. Rua Fátima, 2486, bem próximo à Papelaria Simone. Prolume, materiais elétricos, fios, tomadas, disjuntores, lâmpadas, 9, 12, 15, 20, 30 e 50 watts, luminárias de LED, de embutir e sobrepor, conectores, haste, aterramento e muito mais. Prolume, materiais elétricos, Rua Agulhas Negras, 502, próximo ao Serjão Sucata. Fone 99145-3602. Chegou novidades em madeiras do bairro Itingaraquari. Madeireira Delca, Avenida Prefeito Alberto Michelucci, número 8627. Madeiras de eucalipto, cerrado, pinos tratados e natural. Na Madeireira Delca você encontra portas, madeiras, beneficiadas, deck, forro frontal, lambri. Também temos tábuas de caixaria. Madeireira Delca, Avenida Prefeito Alberto Michelucci, número 8627. Bairro Itinga, em Araquari. Ok Lanches da Rua Jarivatuba atende de segunda a domingo, com almoço das 11 da manhã a 1 da tarde. Realizamos entrega de marmitas. Telefone 34 36 31 51, WhatsApp 99794 3415. Ok Lanches, de terça a domingo, serve porções, pizzas, chapeado e frutos do mar. De terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Ok Lanches, Rua Jarivatuba, próximo ao Trevo. A fim de aproveitar o final de semana e temporada na Praia da Enseada, entre em contato agora mesmo, 999-24-6795. Apartamento de 2 quartos, até 6 pessoas. Aproveite a promoção, R$ 200 o dia. Final de semana, de sexta-feira às 18 horas, até domingo às 18 horas. Aproveite a promoção, R$ 400. Isso mesmo, de sexta-feira às 18 horas, até domingo às 18 horas, R$ 400. Isso mesmo, WhatsApp 999-24-6795. Se você quer construir ou reformar, o Carão Zermiani Material de Construção é o lugar, do fundamento ao acabamento. Saiba mais pelo telefone 3463-5805, Avenida Kurt Meinert, 1851, bem próximo ao posto de saúde do Jardim Edilene. Carão Zermiani Material de Construção. O seu café da manhã e da tarde está na Lima Panificadora, na rua Monsenhor Gersino, bem em frente ao Lojão Astral, bem pertinho de você. Salgados, doces saborosos para agradar o seu paladar, pães, roscas e muito mais. Sabor único e atendimento especial. Lima Panificadora, rua Monsenhor Gersino, em frente ao Lojão Astral. Hortifruti Avenida. Lá você encontra frutas, verduras, legumes sempre frescos e selecionados. Temos também vários produtos coloniais e uma grande variedade de temperos. Qualidade, preço baixo e o melhor atendimento é na Hortifruti Avenida. Rua Copacabana, 1482, no bairro Floresta. Hortifruti Avenida. Nossa família cuidando da sua. Se você quer construir ou reformar, o Carão Zermiani Material de Construção é o lugar, do fundamento ao acabamento. Saiba mais pelo telefone 3463-5805, Avenida Kurt Meinert, 1851, bem próximo ao posto de saúde do Jardim Edilene. Carão Zermiani Material de Construção. Sofá rasgado, cama quebrada, guarda-roupa velho. Tá na hora de dar aquela repaginada. Renove já nas lojas MM. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Compre pelo app, site ou MM Zap. Nova FM, Nova FM. A rádio que não sai do meu rádio. Atenção, Ulisses Guimarães e região. Agora a Farma Ulisses atende todos os dias, das 8 às 21 horas. É isso mesmo, todos os dias, das 8 às 21 horas, com medicamentos e perfumarias. Atendimento personalizado. Farma Ulisses, no comando do nosso amigo André. Venha e fale com o seu farmacêutico. Farma Ulisses Popular atende das 8 às 21 horas. Rua Arilso Funaro, 793, no Ulisses Guimarães. É nesta sexta-feira, no Boteco da Ana, uma super festa para comemorar um ano do nosso boteco. Será servido peixe frito e polenta frita, além de brindes para a clientela. Um ano do Boteco da Ana, você não pode perder. E no sábado, super baile com o musical Juan Rodrigo. Elas, livre a noite toda. Eles, R$10. Bailão da Ana, Rua Serafim dos Santos Moreira, número 40, no Jardim Edilene. Amigo, te conto o que acontece. A sua melhor companhia. Rádio Nova FM, a frequência do sucesso. Isso, gente, agora são 11 horas e 25 minutinhos, né? 11h25 aqui no programa Show da Alegria no seu rádio, hein? Hoje Hoje é quarta-feira maravilhosa, né? 8 de novembro, Astro Rei dando ar da graça, calorzão na cidade de Joinville. Estamos ao vivo, né? Em Joinville você sintoniza 96,1, em Araquari sintoniza 87,5, né? Você pode acompanhar a gente, pode interagir, pode participar e, claro, a gente está aqui esperando por você, tá bom? Agora é a vez de rodar o sucesso para nosso ouvinte aqui. A Divanir voltou a interagir, né? Ela pediu Sonhos de Ícaro. Não é Ácaro, é Ícaro, né? Vai curtir, né? Deixa eu ver aqui quem que canta essa música. É o Biafra, né? Essa música é bem antiga e a gente vai recordar por aqui também. Tá bom, Divanir? Maria Oliveira Borges Moreira. Tá sempre junto com a gente aí, tá sempre fazendo a programação, né? A gente fica muito feliz em ter ela como nosso ouvinte sempre, sempre, sempre, tá bom? Já abrindo esse bloco musical, eu vou trazer duas músicas aqui. É o Daniel, Só Depois do Casamento, e Os Monarcas canta por aqui também, né? É, você sintoniza e, claro, interage com a gente. Estou aí esperando você, 3305-3966. Participe ligando para 3305-3966. Beleza, beleza, beleza. São 11 horas e 28 minutinhos. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí. Nesse jogo com meu coração, ah, meu amor, eu não consigo controlar a chama que incendeia a minha paixão. Você vem me namorar, abraços e beijinhos em frente ao portão. Mas quando eu te convido, meu bem, pra entrar, você já pula fora, sempre diz que não. Deixa de ser tão ruim, vem matar meu desejo, tem pena de mim. Já tô ficando louco, eu vou explodir. É aí que o bicho pega. Eu não aguento mais. Seu corpo no meu corpo nem se leva em trás. Sempre que a coisa esquenta, você pede mais. Me quer, mas não se entrega. Ai, ai, ai, é muito sofrimento. A gente só namora, sempre da porta pra fora, nunca da porta pra dentro. Ai, ai, ai, assim eu não aguento. Você vem, deita e rola, bota fogo, mas na hora, só depois do casamento. Nesse jogo com meu coração, ah, meu amor, eu não consigo controlar a chama que incendeia a minha paixão. Você vem me namorar, abraços e beijinhos em frente ao portão. Mas quando eu te convido, meu bem, pra entrar, você já pula fora, sempre diz que não. Deixa de ser tão ruim, vem matar meu desejo, tem pena de mim. Já tô ficando louco, eu vou explodir. É aí que o bicho pega. Eu já não aguento mais. Seu corpo no meu corpo nem se leva em trás. Sempre que a coisa esquenta, você pede mais. Me quer, mas não se entrega. Ai, ai, ai, é muito sofrimento. A gente só namora, sempre da porta pra fora, nunca da porta pra dentro. Ai, ai, ai, assim eu não aguento. Você vem, deita e rola, bota fogo, mas na hora, só depois do casamento. A gente só namora, sempre da porta pra fora, nunca da porta pra dentro. Ai, ai, ai, assim eu não aguento. Você vem, deita e rola, bota fogo, mas na hora, só depois do casamento. Você vem, deita e rola, bota fogo, mas na hora, só depois do casamento. Você vem, deita e rola, bota fogo, mas na hora, só depois do casamento. Tá na moda, tá com tudo. Thank you. A mania de não viver cabreciado. Não nasci pra ser mandado, nem sirvo pra dar conselho. E quem eu tirar pra parceiro não peleia sem costado. Onde tem fala e o olhar das querendonas, eu arrasto minhas soronas ao som dessas duas balas. Atiro bala lá por riba da paleta, no tilintar das rosetas vou me adonando da sala. Não tenho patrão nem dono e canto a alma que tenho, e lá do rincão onde eu venho riscado a japecanga. Obrigado é boi de canga que arrasta a verga pros outros. Eu já nasci pra ser potro lindo igual a água de sanga. Onde tem farra e o olhar das querendonas, eu arrasto minhas soronas ao som dessas duas balas. Atiro bala lá por riba da paleta, no tilintar das rosetas vou me adonando da sala. Assim vou levando a vida até que ela me leve um dia. Entre tristeza e alegria, só Deus mesmo que socorre. Enquanto os janeiros correm, eu vou cantando o que é meu. O que eu semeei nasceu, nem pisoteando não morre. Onde tem farra e o olhar das querendonas, eu arrasto minhas soronas ao som dessas duas falas. Atiro bala lá por riba da paleta, no tilintar das rosetas vou me adonando da sala. Porque na vida eu nunca plantei espinhos, por isso colho o carinho dessa lavoura que eu trilho. Por primitivo, meu verso calça o garrão e há de brotar no galpão na garganta dos meus filhos. Tá na nova, tá com tudo. Thank you.

Você está ouvindo Rádio Nova FM. Casa NSA informa a hora certa. 11:46. A Rádio Nova FM conta com apoio cultural. Você quer construir ou reformar e precisa de uma equipe séria e de confiança? Conheça a Construtora Amorim. Telefone WhatsApp 98442-7835. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, além de instalação de portas, janelas, tetos, colocações de divisórias, serviços de pintura e reformas em geral. Construtora Amorim. Telefone 98442-7885. Ou vá pessoalmente, Rua Magna Borges Nogueira, número 295, loteamento Casa Nova Parque, em Araquari. Construtora Amorim. WhatsApp 98442-7835. Você de Araquari e Joinville, conheça a MR Alimentos. Produtos de qualidade à pronta entrega para você, cliente amigo. Queijo colonial, meia cura, curado, fresco, além do queijo zero lactose. Linguiça pura de pernil, salame italiano, bacon artesanal, copa lombo. Tudo defumado artesanalmente, direto na fumaça. Além de cachaças de alambique envelhecidas. Vendemos aipim super macio, pão caseiro de fermentação natural, nata, manteiga, torresmo, ururuca e prensado, vinhos Pertuti, geleia colonial e mel de abelha puro. MR Alimentos, qualidade que vai te surpreender. Entregamos no conforto da sua casa. WhatsApp 47 99143-3733 ou 42 99865-4067. Chame agora no WhatsApp que entregamos para você. MR Alimentos. Agora a Farmácia Hiper Popular está sob nova direção. Venha se surpreender com o nosso atendimento. Parcelamos em até 3 vezes nos cartões de crédito. Estamos localizados na Rua Fátima, 542, bem em frente ao supermercado Bobato. E não esqueça, a Farmácia Hiper Popular também tem disque entrega. Telefone e WhatsApp 3034-3336. Farmácia Hiper Popular. Apoio Cultural, Assadão do Luiz. Venha provar um delicioso frango todos os sábados e domingo, das 6 às 14 horas. Frango recheado R$43 e sem recheio R$40. Servimos também aquela deliciosa costela, toda sexta-feira, das 17h30 às 22 horas. Sábado e domingo, das 10h30 às 14 horas. Costela deliciosa, por R$ 71,00 o quilo. Assadão do Luiz, peça pelo delivery 99791-8854. Anote aí, 99791-8854. Assadão do Luiz, Rua Florianópolis, 2845, ao lado da loja Versátil. Assadão do Luiz. Passe momentos inesquecíveis no Parque Aquático Vanusa. Rua Petrolândia, 212, no Itinga. Em nosso Pesque Pague, você encontra opções maravilhosas em peixes. Também com um maravilhoso quiosque à sua disposição. Saiba mais pelo telefone 3466-6490. 3466-6490. Parque Aquático Vanusa. O parque aquático para você e sua família. Aberto o ano todo. Conheça nosso espaço também no Instagram. Vanusa Parque Aquático. Rua Petrolândia, 212, no Itinga. Vanusa Parque Aquático. Alô, você que é apaixonado por plantas. Em Araquari você encontra Cardoso Plantas. Plantas frutíferas e ornamentais, flores para jardim, flores para presente, buquê, vasos, terra, substrato, adubo, cactos e suculentas. Cardoso Plantas. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Cardoso Plantas. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Sábados, das 8 ao meio-dia. Cardoso Plantas. WhatsApp 3434-3532. Faça-nos uma visita. Avenida Prefeito Alberto Natalino Michelucci, 7893, bairro Itinga, Araquari. Cardoso Plantas. RG Construção e Reformas em geral. Tudo para sua casa. Serviço de pedreiro, armador, carpinteiro, azulejista, pintor, encanador, eletricista e operador de máquinas. Faça já seu orçamento. Fale com Rodrigo pelo telefone 99645-6093. RG Construção e Reformas em geral está com uma baita promoção. Casa baixa com cobertura, simples e pronta, com água, luz, forro, portas e janelas, tudo pronto a partir de R$480 o metro quadrado. Casa baixa de laje com tudo pronto a partir de R$580 o metro quadrado. Casa de madeira pronta a partir de R$380 o metro quadrado. RG Construção e Reforma em geral, tudo para a sua casa. O Bar do Bigode, no Ana Júlia, agora está em novo endereço, servindo bebidas quentes em geral, cervejas bem geladas, além de picolés e a Trimania. Somos o ponto de encontro da família e dos amigos. Venha se divertir no Bar e Mercearia do Bigode, no Ulisses Guimarães. Aqui temos um espaço para você e seus amigos. Temos também mesas de sinuca. Então, venham se divertir conosco, porque estamos esperando por vocês. Rua Dilson Funaro, 42, no Ulisses Guimarães. Traz mais cerveja, garçom. Novidades e tendências de material de construção, além de acabamentos para sua obra, é na Constrói Materiais de Construção. Promoções especiais do piso ao teto. Constrói Material de Construção, Rua Nara Leão, número 20, Ulisses Guimarães. Tudo para sua casa, obra ou reforma. Vem pra Constrói. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Constrói Materiais de Construção. Faça seu pedido pelo WhatsApp 98869-258. Constrói Materiais de Construção. Frango assado, sabor, qualidade e entrega rápida. É na BDC Assados, aberto todos os domingos. Aceitamos cartões, tempero gostoso, prático e saboroso. Faça já seu pedido, 47 99916 2866, Rua João Nicolau, 463, no Paranaguamirim. BDC Assados. A distribuidora Coelho, da Rua Ayrton Senna, 506, no Ademar Garcia, atende você com doces em geral, artigos de festa, embalagens, sacolas, sacos, bobinas, embalagens térmicas, toda a linha de confeitaria, desde a embalagem e produtos para doces e salgados. Distribuidora Coelho, Rua Ayrton Senna, 506, no Ademar Garcia. Precisou é só ligar, que entregamos para você, 3013-8422 ou 99934-1020. Despachante Elaine Costa, na Rua Fátima, 807. Empresa credenciada pelo Detran Santa Catarina. Despachante Elaine Costa. Transferência, licenciamento, alteração, primeiro emplacamento, segunda via de recibo, baixa de sinistro, CNH, multa, pontos, cassação, entre outros. A Elaine tem 23 anos de experiência no ramo de despachante. Despachante Elaine Costa. WhatsApp 98425-9785. Despachante Elaine Costa, Rua Fátima, 807, no bairro Fátima. São 11 horas e 57 minutinhos, é 11 mais 57, tá na hora do Bruno Reis saltar de banda, é, tá na hora da gente se despedir por aqui, tá bom? Gente, lembrando você que amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira, você não vai nos sintonizar no rádio, tá bom? Vai nos ouvir apenas pelo aplicativo.

esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Na pegada dos balões que é diferente. Bora, Filipão! Pra tocar seu coração. Em Joinville, você sintoniza Nova FM Joinville 96,1. Em Araquari, você sintoniza Mega Som FM 87,5. Uma rede de rádio cada vez mais perto de você. Casa NSA informa a hora certa. Meio-dia e quatro. A Rádio Nova FM conta com apoio cultural. Alô, alô, dona de casa. A GR Produtos de Limpeza atende você na Rua Cássias 642, no bairro Fátima. Aqui você encontra diversas promoções como estas. Confira: amaciante Lírio do Campo, 5 litros, R$20. Sabão líquido Lírio do Campo, 5 litros, R$23. Que boa, 5 litros, R$10. Detergente Lírio do Campo, R$20. GR Produtos de Limpeza. Rua Cássias 642, no Fátima, a rua ao lado ao Colégio Edgar Castanheira. GR Produtos de Limpeza. WhatsApp 99664-4122. GR Produtos de Limpeza. Meio-dia e 6 minutos. Tri Mega 3 na sequência. Esta programação tem um apoio cultural de 87,5. Você sabia que anunciar na rádio mantém uma relação única e próxima, criando um laço de confiança que as novas mídias têm dificuldade de reproduzir? Anuncie aqui na Megasom FM 87,5. WhatsApp 992529866. Sucesso garantido. Atenção, dona de casa, do bairro Itinga, Araquari. O Marquinhos Gás e Água é o representante autorizado Nacional Gás. Marquinhos Gás e Água. WhatsApp 99175-8657. Atendimento em toda Araquari, das 8 da manhã às 10h30 da noite. Isso mesmo, das 8 da manhã às 10h30 da noite. E aos domingos, das 7h30 da manhã às 2 da tarde. Marquinhos Gás e Água. WhatsApp 99175-8657. Não esqueça, acabou o seu gás. Marquinhos Gás e Água. Na Avenida Prefeito Alberto Natalino Michelucci, 7450, no bairro Itinga-Araquari, você encontra a Lanchonete Assadão do Gordo. aberto de terça a domingo, das 18h30 às 23h45. Lanches, porções, sorvetes, açaí, milkshake e muito mais. Lanchonete Assadão do Gordo. Aos domingos, das 10 às 14 horas, é servido frango, costela e cupim assado. Lanchonete Assadão do Gordo. Avenida Prefeito Alberto Natalino Michelucci, 7450, no bairro Itinga Araquari, bem próximo ao Hiper Mais. Lanchonete Assadão do Gordo. O gauchão aqui tem fama por toda esta região. E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar até discurso de fã. A Panificadora Mariano, da Rua Santo Antônio, 411, bem pertinho de você, tem os mais deliciosos pães, bolos, tortas, salgados e muito mais. Venha conhecer nosso ambiente e provar das nossas delícias. Seu café da manhã ou da tarde é na Panificadora Mariano, Rua Santo Antônio, 411, bairro Itinga, Araquari. Panificadora Mariano. MM Climatização, você na temperatura certa. Rua José Antônio Campos, número 35, no Itinga. Instalação, manutenção, limpeza, deslocamento de ar-condicionado split. Atendimento em Joinville região. Técnico especializado, Márcio, com 13 anos de experiência em ar-condicionado. WhatsApp para contato, 99222-5404. Falar com o Márcio ou 99603-6686. Falar com Franciele. Atendimento de segunda a sábado a partir das 8 horas da manhã. Tudo que é referente a ar-condicionado split é só falar com a gente. Alô Itinga Araquari, o Paileiro Pescados está sempre inovando para melhor lhe atender. Agora em novo local, com mais de 70 itens, peixes, sardinha, tilápia, camarão, marisco, postas, filés, peixes limpos, empanados, temperos e muito mais. Na Avenida Principal, Alberto Natalino Michelucci, número 7000, esquina com a Rua São Jorge, bem próximo à Casa do Sushi, no bairro Itinga, Araquari. Aberto todos os dias, das 8 da manhã às 11 da noite, também com nossas porções e frutos do mar e a culinária árabe para você degustar com seus amigos. Paileiro Pescados, o mercado público do Itinga. Qualidade, bom atendimento e preços baixos. WhatsApp 99770-4132. Coma mais peixe, peixe é saúde. Paileiro Pescados. Você de Araquari e Joinville, conheça a MR Alimentos. Produtos de qualidade, a pronta entrega para você, cliente amigo. Queijo colonial, meia cura, curado, fresco, além do queijo zero lactose. Linguiça pura de pernil, salame italiano, bacon artesanal, copa lombo. Tudo defumado artesanalmente, direto na fumaça. Além de cachaças de alambique envelhecidas. Vendemos aipim super macio, pão caseiro de fermentação natural. Nata, manteiga, torresmo, ururuca e prensado, vinhos Pertuti, geleia colonial e mel de abelha puro. MR Alimentos, qualidade que vai te surpreender. Entregamos no conforto da sua casa. WhatsApp 47 99143-3733 ou 42 99865-4067. Chame agora no WhatsApp que entregamos para você. MR Alimentos. Passe momentos inesquecíveis no Parque Aquático Vanusa. Rua Petrolândia, 212, no Itinga. Em nosso Pesque Pague, você encontra opções maravilhosas em peixes. Também com um maravilhoso quiosque à sua disposição. Saiba mais pelo telefone 3466-6490. 3466-6490. Parque Aquático Vanusa. O parque aquático para você e sua família. Aberto o ano todo. Conheça nosso espaço também no Instagram. Vanusa Parque Aquático. Rua Petrolândia, 212, no Itinga. Vanusa Parque Aquático. Na Rua Santo Antônio, 543, no Itinga. Zoom Bebidas. Zoom Bebidas. Pensou em bebidas? Zoom Bebidas. Rua Santo Antônio, 543, no Itinga. Esquina com a Rua Itapuá. Telefone 99720-5101. Agora no Itinga, Araquari. Zoom Bebidas. Rua Santo Antônio, 543. Aqui tem mais sucesso. Sabemos que o rádio interfere menos no dia a dia físico de cada usuário. É possível ouvir no carro, no metrô, no banho, no trabalho, enquanto ele cozinha. Não há barreiras para o consumo de informação sonora. Essas características fazem com que o rádio tenha uma probabilidade de entrega e experiência ao ouvinte, visto que lhe cabe apenas uma atitude: escutar. O rádio é passivo e instantâneo. Em tempos onde falta tempo e sobra disputa por atenção visual, anunciar no rádio é uma saída estratégica para que a sua marca seja lembrada. Anuncie no rádio. Uma campanha Talk Rádio Mais. Meio-dia e 14 minutos. A alegria está no ar. Vida no longo do vento. vida no lombo do vento. A alegria está no ar. Rejane, vem cá. É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pela rua, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua, e eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. E eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar e te olhar. Obrigado a cada um de vocês que vieram. Carinho especial. Um beijo no coração de todos vocês. De olhar, não sei parar e de olhar, não vou parar e de olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar e de olhar. Beijo no coração de cada um de vocês. Meio-dia e 22 minutos. Ligou. Ligou. Pediu. Pediu. Tocou. Tocou. Você entrou no meu coração e agora para mim só existe tu. Somente tu. Agora vou poder viver. Xalalala, xalalala. Algo, algo nas cordas do amor você me amarrou, me enfeitiçou nessa louca paixão. Como eu te quero, como eu te quero, au, au, au. Eu não quero escapar dessa prisão, quero viver pra sempre presa esse amor. Está no ar. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera. We'll be right back. você gosta de ouvir. Eu tô solteiro de novo, tô procurando um novo amor. Cansei de ficar amarrado com alguém que não me deu valor. Eu tô solteiro de novo, eu tô pro que der e vier. Só vou entregar meu coração pra alguém que também me quer. Ela brigou comigo, resolvi sair de casa. Não volto mais pra ela, por aí vou bater asas. Vou feliz curtindo a vida, conhecendo outras pessoas. Agora tô de bem com a vida, tô curtindo numa boa. Tá do jeito que eu queria, ando até rindo à toa. Eu tô solteiro. Meio-dia e 32 minutos. A alegria está no ar. Pega fogo, colchão velho. Eita! Gustavo Lima. Joga a mãozinha pra cima. Vai. Entre. Aqui, aqui. A música não para. É uma atrás da outra. Nasci com o dom de tocar e cantar as belezas do pago que o Rio Grande tem. Não sou dos melhores e nem sou dos piores, com a gaita na mão eu me defendo bem. Nas minhas andanças da serra fronteira, florei o arrancheiro, o short e o vaneirão. O canto que toco e o toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. O canto que toco e o toque que canto é a alma serrana com cheiro de chão. Da serra e na capital ideal encontrei. Sou sempre o que eu era e sou o que sou. Quem me incentivou, um amigo aqui tem. Eu quero abraçar os colegas que tenho. Do nada que eu venho, eles vieram também. Ai, Brasil! Eu quero abraçar os colegas que tenho. Do nada que eu venho, eles vieram também. Uma alegria muito grande para mim, e hoje eu represento os serranos, estar aqui, o Viseu Paus, essa pessoa maravilhosa, e essa voz majestosa do nosso Rio Grande do Sul, Deus. Eu peço a minha prenda para que me compreenda o tempo escasso que tenho a dispor. Na estrada, tocando e cantando, agradeço a Deus por esse louvor. E hoje